Pimpa, aqui é Negão do 014. Condor, reduce your speed to 180 knots. Reduce speed 180 on the 076. Zero Max 7, estabilizou? Estabilizou, e localizador, voo na 097. Gente, torre agora 18895. 18895, obrigado. Condor 076, descente 2000 feet. Here's your last, last season, final report on localized course. Design 2006, let's do a runway 28 report on final. For 2006. And the reduce our speed to 180 knots. Speed reduction 180 for the 2006. Informação agora de pista livre, informo pista molhada, ajuste no 014. 614, voo na 097, aguardando. Continuando na pista em uso em Salvador, agora a pista 28, procedimento ILS Zulu, Kenya Down no 0 no 4. Na 32 no 7, desça para 3 mil pés, Kenya Down no 0 no 4. Reduzindo 097, cheque trem livre pouso, pista 28, um vento variado com 2 nós. Vento variável, 12 nós ou 2 nós? 2 nós. 2 nós, obrigado. 1884, decolado às 38, chame o controle em 1 na próxima 8. 198, gol 1884. Salvador, o gol 84 decola na Aron. Gol 84, contato com a dama decolagem, para o nível 230. 230, 184. O gol 84, se você quiser ir pro 050 para evitar formações no site. Confirma pro? 050. Manda pro 050 para desvio, gol 84. Afirmo, 184. Eu vou ir na proa de Alagoas para detectar a chegada e fixe o reporte de fixe. Triplicico 241, autorizado a aliar e manter cabeceira 28. É, manter 28, triplicico 241. Para o controle? Passa mais que atleta para fixe. No 097, no solo aos 39, agilizando, libera a esquerda e chama o solo em 2.1. Litoral KNH no 014, prossiga via corredores dentro da CTR, o mais sequência. Retorno 03, desça para 4 mil pés, que negar no 014. 12075, complete approach, is contact tower 118.95. 1895, go back on the 12076. 12317, desça para 2 mil pés, autorizado final de MS Zulu, reporte final de estabilidade. Já targeting on a 076, established ILS runway 28. Trip 5241, autorizado a decolar, vento variado com 2 nós. Quando o 076 continue approach, send by 3 to land, runway west, wind variable with 2 knots. Connor 076, thank you. Continue. Netuno 03, desça para 3.000 pés. Reporte voando para o Ipit e após Ipit vou ir usando para a final de LS Zulu. Netuno 03. Norgram, clear to land, runway 28. Oh no, 076. Confirm, we are clear to land. Confirm, condo 076. Thank you. 200 degrees, 02 knots. Tipo 5241, decolada às 42, chame o controle 119.8. 198, trip 5241. Desça para o nível 1 no 2-0. 2-0. Salvador, boa tarde, trip 5241. Em desvios, esquerda da rota. Trip 5241, desvios ao seu critério, reporte em condições de ajustar a saída alerta. Porta na alerta, trip 5241. Devido ao seu critério, marcando 3 no 10 e no setor New Park, reformado. Mike Eco Eco, contato radar estabelecido, adiantando a CTR Salvador. Prossiga via corredor de reforço rotatória. Brazil 76 on the ground at 43, the first runway by your left, in contact to ground, 121.1. 28190 com 2 nós. Pegando 7, completa aproximação, 2395. 295, 3207. Salvador está 3207. Então, 3217, continua a aproximação, reporte de pouso baixado, eu travado, informo pista molhada, com ajuste na 014. 3217. Netuno 03, se tiver condições, autorizada por Odilzan para interceptar a sinal do ILS Zulu. Ué, autorizada descida até 2.000 pés, reporte final estabilizado na sinal do ILS Zulu. 3217, livre pouso, pista 28, vento variável com 2 nós. Livre pouso 28, tá 3217. 445. 446, desça para o nível 050. Isso, 446, desça para o nível 050. 40231, desça para o nível 060. Sumi da saída alerta, 1 bravo, 3524. Ok, subindo para o 200. Vamos terminar 160, 3524. Ok, mantenha 160. 160. 40231, desça para o nível 060. 1003, somente para informação, posição de 11 horas 5 milhas, mantendo 510 inicialmente para o litoral. 1003, estamos off. Sim. Olha, 1003 autorizada a descida até 2 mil pés. Papa, Mike Eco, eu informo o tráfego 3 horas agora, posição 3 milhas, cruzando 3 milhas para 2 mil pés, a Embraer 1-1-0, como um. E a gente rebote para agora. 5446, confirma a velocidade. 2-4-0. Está em condições de voz 1, da presença seria para 175. Gente, a pro de Uzan seria 175, o Netuno 03, 47 para a final do LS Zulu. Canal 6327 autorizado, alinhar e manter capteira 28. Alinhe e mantém capteira 28, 6327. Solas 4, 7, Liberate, Gerich, Emissor 1, 2, 1, 2, 1, 1. Tiena 2, 1, 1, 3, 2, 1, 7. Proceiro. 63, 2, 7, autorizado, decolar, pista 2, 8, vento 2, 0, 0, grau, 0, 2, 1. Decolagem 2, 8, 1, 6, 3, 2, 7. O Netuno 03 está recebendo desvios da sua proa, tem condições de interceptar meus próprios desejos vetores. Netuno 03, tem condições de interceptar meus próprios desejos. Sim, Netuno 03, reporte estabilizado. E o 446 desce para 3 mil pés, NH1 no 0 no 4. Trip 5241 autorizado, nível final 60. Autorizado, 160, trip 5241. Passagem do 2231, desça para o nível 050. Controle 1198, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, o sinal é 6327. Tele 6327, saída da EL, vou para o nível 240. Israel, vou para o 240, o 6327. Coordenar o 1160 como sinal. Sim, se mantém o nível 1160, o Chanel 6327. 1160 ou 6327. Tem 446, iniciando a redução para 180 agora. 180, reduzindo. O Chanel 6327, subretoração para possibilitar sua subida, complete curva à direita na proa 210. Direita 210, 6327. Em caso de falhas, após cruzar o nível 100, reassume navegação e voa direto ilhéus. Em caso de falhas, ao cruzar 100, direto ilhéus, 6327. Trip 546, retorno de Paramaro, estacionamento esquerda, agora para 160, limite a radial 100, Salvador. esquerda 160, limitado pela? 100, Salvador. 100, qual o tráfego que precede o trip? Embraer 100 da Força Aérea. Tá certo. Oi, agora 10895. Estareto 2231, vetor de estado de sequenciamento, mantém a proa 060, limite radial 100, Salvador. Salvador, papapapa, Mike, Eco Eco. Papapapa, Mike, Eco Eco, continua a aproximação, reporte na final da 17, confirma o bate. É o 44, confirmar na final da 17, Mike Eco Eco. Entendi. Para o localizador, direita pro 210. Direita 210, limitado localizador, 5446. Direita para 2000 pés, autorizado a final de LS Zulu, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 5446. 2231, desça para 3000 pés, do QNH 1014. A estrada 1014, desce para 6327. Canem 6327, o controle, reação navegação, está distante do VOR Salvador 11 milhas sudoeste, reação navegação em Voa Leda. Controle de navegação, Voa Leda, tanto manter a restrição de manter uma centena até 30 milhas conforme saída da EL ou fazer de atenção para o 160? Corrigindo para resumir a POA, a POA autorizada agora para o de Coral, subindo direto para o 160. Direto 60, estou de Coral, 287. O 03 está na final, baixada travada. O 03, desvio pouso, pista 28, vento 180 ao 029. Vento 03, desvio pouso, 28. Vitória de conquista, 32 está aqui. Autorizado 5241. Dado bom de conquista, 32 está aqui. Trip 5627, ponto espera 28. Trip 5627, autorizado a linha e mantém cabeceira 28. Passageiro 2231, reduzindo 2009. 209, 2231. No chame centro Recife, 260, termo 288. 260, 288. Você era 7103, no solo 54, Libera XG, deixando o solo 1, 2011. Getúlio 03, corrigindo, libera direita, estacionar a frequência livre. Trip 5627, autorizado decolar, pista 28, 170 graus, 03 anos. Trip regular, 5627. Seu solo 54, libere direita estacionada para a gente. Trip 5446, complete a aproximação, torre 118.95. 118.95, obrigado. Passarela 2231 para o localizador, complete curva esquerda, proa 340. Última 1. Desce Zulu, reporte estabilizado. Parabéns, não pede a reporte estabilizada. 5446, estabilizado. 446, cheque o trem, o vento variável com 4 nós. 7, é para ela baixar para lá. 5627, decolado aos 55, controle 119, decimal 8. 198 ou 5627, boa tarde. Equador, batalha, o 5627, decolado. 5627, contato para dar uma decolagem, sou para o nível 90, sai da Aron. Ascensão 90, na Aron 5627. Correção, Oceanés 6327, chame agora Centro Recife, 1251, alterna 13395. 446, livre pouso 10, corrigindo livre pouso 28, variável com 4 mais. O ajuste 10 no 4, check 3. Baixou e travou. Baixou e travou, 5446. Livre pouso, 5446. Certo. Siga Eco 190. Pesada até o ponto superior da 17 Eco 190. Matiu. Decolagem da 35. Mesma saída Mombo, pós decolagem, curva ligeira à sua direita, corrigindo a esquerda. Salvador, Oceanair 6329, ao próximo, Montemero 28, pronto. Oceanair 6329, ali mantém 28. Ali mantém 28. A proa de Mari. Mativo, vista agora 10, prepare a chegada Mari, descendo por 50. Passarei do 2331, chame 2, 150 na 5. 5446, libera a esquerda, você falou 58, controle de solo em 121, décima 1. Possível voar Aracaju? Quatro, não, são 5627. Sete. 321, livre decolagem 28, vento 150 graus 5 mais. Livre decolagem 28, né, 321. Boa tarde, passaria do 2231. 2231, cheque o trem, aguardando o pistalito, vento 160 graus 5 mais. Baixar travada, aguardando pista livre. Torre Salvador, boa tarde, com 966, passo ponto espera da pista 2. Gente, quanto tempo ponto espera 1966? Até ponto espera 28 com 966. Não mantém a posição. E 2-1-1, decolado aos 1-9-0-0, controle em 1-1-9-8. 198, controle 6-3-2-1, pô. Salvador, boa tarde, Oceanair 6321. Flamengo 321, no contato está dando decolagem, saída da Elefa 1 no sua para o 320. De pause. 5627 autorizado, direto na casa. O André Caju, 5627, obrigado. Do November, aguardando autorização de decolagem. A aeronave já está próxima à cabeceira 28, pode ser a aeronave controlando a pista e será autorizada a iniciar a decolagem. No 966, informo que terá que taxiar até a pista 10, pista agora é 10 em uso, ingressa a pista, táxi pela pista até a taxi Fox, ingressa na Fox e apa novamente, aí chama Sol em 121 decima 1, voo no 966. Ok. Legal no 0 no 4. Solo bom, 966. Exulo novembro, vento 180 graus, 4 nós, livre de decolagem, pista 35. Passarelo 2231, solo 02 já ligou, solo em 1211, mantém a posição na vela. Uhum. 966, ingressa pista 28, está autorizado ingressar pista 28, taxiar até a taxi Fox, após chama solo em 1211. Negativo, o controle disse que a aeronave já está sendo decorada para a chegada à Mari e vai ter um conflito. Zulu November, decolado aos 03, coordena com o controle ideal até Serra November, Tango Romeu, 119.8 o controle. 19.8, boa tarde, Zulu November, decolado na sua disputa na bomba. Zulu November, contato com a dama decolagem, saída da bomba, contato nível 080. Acendendo para o 080. Azul 6908, desça sem restrições até 2010, autorizado a sinal do LS, X-Play, reporte final de sobre zero. Afirmativo, o senhor vai decolar da pista 10. Não foi autorizado pelo controle decolado a 28 devido às chegadas. E a sua saída da 28 está com as chegadas para a pista 10. Decimos agora a pista 10. Tem algum inconveniente fazer o backtrack até a pista 10? Confirmo? Posso fazer o... Então até a cabeceira 10, gol 1966. Confirmando apenas a sua saída será mudada para Fuca, transição de par, curva esquerda após. Fuca, de par, com 9.6. Sete permanece, com 9.6. 9.6 após alinhar a reporta pronta para iniciar a decolagem, com 9.6. Após alinhar a reporta pronta, 9.6. 5. Meia litro de colapso, como eu zero, ventando 60 graus, 49, o ajuste no 014, ou no 96. Saída pouca, transição de par, esquerda após de colapso. Chame 6321, no chame Recife, 260 até 988. 260, 288, 6321, no boa. Bastião 05, vou coordenar a decolagem com o Proex com controle. Pode iniciar o táxi até o ponto de espera da hora. Pro 118, ali mantém pista 10. Qual é a localidade que você deixou? 1966, decolado aos 08, controle 1998. 98, 966. Livre decolagem, pista 10, vento 160 graus, 49. Decolagem, professor nível 370, sai da FUCA. 370 na FUCA, 1966. Jão 05, confirmando com pro AECO, sem interferir com o eixo de aproximação da 10 ou o eixo de decolagem da 10. Livre, reporta fora do solo guardião, vento 1,80 graus, 4,9. Reporte fora do solo. Sem interferir com a aproximação da 10 e a decolagem da 10. Centro Recife 2685, alterna 12545. Mais um voo. Guardião 119, décimo 8, controle. 198, guardião. 5487, ação de identificação, desça para o 050, na proa de Amanhã, para interceptar a chegada, em PNH do 014. O azul 4118, decolado aos 10, controle em 119, décimo 8. 198, muito obrigado, uma boa semana. Utilizou azul 4 69 18. Gente, contato de aproximação, estou em 10895. Olha, muito boa tarde, azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, para o nível 340, sai da árvore. Indo para o 340, na subida Arbor, azul 4-1-1-8. Avião 05, controle. Decolete Salvador, vai ficar nesse setor até Interlagos, né, do controle. Isso, vai ficar até Interlagos, nesse setor até Interlagos ou vai ainda passar Interlagos? Até Interlagos. Gente, o Guardião 05 mantenha 500 pés sobre o terreno e se necessitar comas, eu faço pela esquerda, ok? Devido ao eixo de decolagem das 10. Ficará, ficará aqui 10 do Guardião. Boa noite, informa o helicóptero da Polícia Militar com a placa 50, nas proximidades de Lauro de Freitas, próxima à posição Interlagos. Não vai interferir com a sua aproximação, não é tráfego. Só informação de tráfego. Obrigado. Ótimo. Inicial 2685. 05, devido à proximidade com o campo, retorna a escuta da torre 18-95 para a melhor coordenação com o estado. 18-95 para a coordenação, Guardião 05. Boa, gente, obrigado. Guardião 05 na escuta da torre? Escuta, o Guardião 05. Gente, mantendo a minha escuta, se for necessitar se afastar muito ou se aproximar do eixo de decolagem da 10, pode dar 4. Acordar se afastar mais do que o Interlagos. Gente, confirmando 1950. Gente, plano modificado, confirmando 1954. Agora visual 065. Ah, confirmando 1950. Ainda mantém a escuta guarde para transferência de comunicação. Fico 487, desça para 4.000 pés, QNH 104. 4.000, comunica 2.487. 2, solo 1.5, libera a direita de ataque 6.4, solo 1.2, solo 2.1. Boa tarde, vovô. 3155, decolado azul 17, informo que é a pista esquerda, o helicóptero da Polícia Militar faz um sobrevoo sobre a hora de pistas, não interfere com a sua decolagem. A aeronave está mantendo 500 aí. Este no visual, o TAN 3155, chama controle? 119.8, 3155, 17, decolagem. 119.8, uma boa tarde, um bom trabalho. Após desvio autorizado, dona, 5-5-4, etc. Após desvio, dona, 5-5-4. Vadael, direto, tá 3155. Martins, contato com a Daná, decolagem, autorizado pelo Anjo da Elce, vindo 340. Vadael, 340. 3547, vista para 217, atualizado a final do LSX-R, parte final estabilizada. Autorizado até 2000, autorizado LSX-R, 3547, foi o guardião 05. Tá, esse sistema é pouso no Gré. Prossiga 05. Descendo a pouso no Gré, o guardião. Guardião 05, autorizado direto, Graé, sem restrições. Sinal da 10 está livre. Aeronave está quase 20 milhas da cabeceira do zero. Se o senhor agilizar, pode ir direto. Ponto 160 graus 5 mais. Reporta no solo controlado do Gré. Guardião 05. Fortalecer o controlado, venta de 160. 160 com 5, 60 graus 5 mais. E a gente no 0 no 4. No 0 no 4, graças. Agora 2 minutos, para livrar o terminal. Chame Recife, em 1235, alternando 2545, serviço radar terminado. Guardião 05, considere solo 2-1, sequência livre, bom dia.

Velocidade acima do critério número 1. Autorizado. O trip 5487, por fim, baixado travado? Passou esse ano, baixar travado, 5487. Feito trip 5487, livre com instrução no 0, vento 1140 graus, com meia dúzia de nós, o QNH no 0 no 4. Livre pouso, trip 5487. Cobra 09, aciona identificação, voe na proa de Lúbido para interceptar a chegada a MAN, inicialmente desça para o nível 070, com a unidade 1014. Cobra 09, aciona identificação, voe na proa de Lúbido para interceptar a chegada a MAN, inicialmente desça para o nível 070, com a unidade 1014. paciente, tem condições de realizar chegada ou negativo, cobra 09. Tem condições de voar lúvida, aguardando em lúvida pro ideal? Gente, cobra 09, ao passar lúvida, pro ideal para a mão, será a 15. Já 3560, atualizada final VLS, X-ray, reporte final estabilizado. Gripe 5487, solo 22, primeiro direito, sendo solo em 1, 2, 1, décima 1. Manda 1, 3, 4, 2, 7, 4. Boa noite, 69, mantenha a velocidade abaixo do solo número 2. Boa noite, 06, desça para o nível 050. Lazul 4206, atualizar a presença ao seu critério após aguarde vetores para o seu pensamento. 4206. A partir da presente, direita para o 155. Cobra 09, em caso de falha do limite dessa proa, é radial 290 Salvador. Irá fazer um patrulhamento na rodovia, Guardião? Confirme a rodovia, o Guardião? Bolso 097, chama o centro Recife 1251, ao término 33.95. Gol 1097. Salvador, Oxanés 6314, decolado, passa 2 no perto. Xanel 6314, contato radar, suba para o nível 340 na saída Momo. 340 na Momo, perdeu o contrato com a torre. Se possível, quando possível, pro Adblock. Estou libressionado, chame pronto para ataque. Negativa é, chame pronto para decolagem. Motion Air 63, não faço, obrigado. 330 graus, com medo de nós. Guardião 05, confirme quantas milhas será fácil na entrada do corpo? Vai passar no máximo 7 milhas até Interlagos. Ok, ciente, decolado 33, chame o controle em 199.8. O último voo ficou na escura da torre aí, não vai passar mais do que Interlagos. Ok, pode manter então a escuta da torre, o Guardião 05. Toda a torre, Guardião. Nós iniciando são 2209. Resumindo, boa noite, né? Bomba 620, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, com 12 de nós. É, mantém pro localizador, boa noite,